Ai, que delícia! Que confusão gostosa! Que é o bom de todo um só, que é o bom de todo um só. Empurrado, empurrado, empurrado sem dó. Cheguei naquele pique, toma pressão no paredão. Empurrando, empurrando, empurrando sem dó. Empurrando, empurrando, empurrando sem dó. Empurrando, empurrando, empurrando sem dó. Empurrando, empurrando, empurrando sem dó. Empurrando sem dó. Você já me quis, agora a vez da sua amiga. Filha, cuidado, hoje eu não quero briga. Você sabia que podia ser pior. Você quer o bom de todo ou você quer um só? Empurrado, empurrado, empurrado sem dó. Empurrado, empurrado, empurrado sem dó. Empurrado, empurrado, empurrado sem dó. Empurrado, empurrado, empurrado sem dó. A produtora do sucesso. Véi.